Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Faltam apenas 27 dias para você decidir o que que você quer para o Brasil. Você pode votar em quem você quiser, em quem a sua consciência determinar. Eu só faço um apelo. Por favor, não vote em político ficha suja. Deixa ele limpar a ficha primeiro para depois você votar nele, tá? Já é um bom começo. Mais de 10 mil candidatos já foram eliminados da política brasileira pela ficha suja. Só que tem uns dois ou três aí, uma meia dúzia, que insiste em dizer que são candidatos, mesmo sem saber, mesmo sabendo que não vão ser, fica tapeando o povo. Agora você tem um jeito. Se a justiça não chegar a tempo, mete o título de eleitor neles e manda eles para casa, viu? Ficha suja, pelo amor de Deus, não. A discoteca do Cleitão apresenta hoje pela primeira vez Deni Barbosa. A Faculdade da Música recorda Belmonte Amaraí. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, perdoai-me, Senhor, uma oração belíssima. E a dica, companheiro, você que nem eu assim já passou dos 60, a dica de hoje são os 10 mandamentos da terceira idade. E você que não passou, presta atenção, porque se Deus permitir, você vai chegar nos 60 também, viu? Eu achava que não chegava não, mas chegou rapidinho. Você lembra desta? Eu vou recordar um grande sucesso do Amado Batista, A Sugestão do Beijar. A minha amiga Valéria Barros vai trazer a sua mais nova gravação. Eu começo trazendo aí o grande poeta goiano Antônio Vitor, fã número 1. Toda vez que você passa, eu te sigo com um olhar. Sei por onde você anda, sei seu modo de falar. Sei o número que calça e conheço seu perfume. Tenho um pouco de ciúme desse cheiro de luar. Sei seu prato preferido, sei o que te faz sentido, sei o que te dá prazer. Sei a marca que te veste, pode me fazer um teste, que eu sei tudo de você. Eu pesquiso a sua vida desde que te conheci. Pouco importa que você não saiba nada sobre mim. Sonhar que te beijo a boca é meu sonho mais comum. Deus te dê muita alegria e que você saiba um dia. Sou seu fã número 1. Sei seu prato preferido, sei o que te faz sentido, sei o que te dá prazer. Sei a marca que te veste, pode me fazer um teste, que eu sei tudo de você. Eu pesquiso a sua vida desde que te conheci. Pouco importa que você não saiba nada sobre mim. Sonhar que te beijo a boca é o meu sonho mais comum. Deus te dê muita alegria e que você saiba um dia, sou seu fã número um. Deus te dê muita alegria e que você saiba um dia, sou seu fã número um. Antônio Vitor, fã número um para Irene Leles de São Paulo. Na verdade, ela é de Dom Basílio, na Bahia, mas mora em São Paulo, capital, e está chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Irene, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Esse aqui, o padrinho dele, é o Zé dos Passos, lá da Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais. Berlim e Carlos Royce, nós enrola, mas não casa. Carlos Royce, nós enrola, mas não casa, para o Zé dos Passos, Dona Conceição, a turma boa de São Francisco, nas Minas Gerais. Essa aqui, esse grande artista do Brasil, considerado por muitos o maior clarinetista que o mundo já conheceu, ele casou muito novo, com 18 anos, e aí o pai dele e o sogro falou: não, você tem que largar esse negócio de tocar, você vai ter que montar um negócio para você. Ele montou uma sorveteria lá em Coromandel e ficou infeliz demais da conta. E ele escreveu essa canção que é o seu maior sucesso. Abel Ferreira, Chorando Baixinho. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Música.

trancada em casa enquanto você sai. Ai, meu bem, nunca mais. De tanto sofrer aprendi, você vai aprender a dar valor. Vou te mostrar o quanto mudei. Ai, meu bem, eu cansei. Eu não sou sua escrava pra você mandar, me deixando em casa enquanto vai pro bar. Não mereço essa vida, chega de sofrer. Agora sou eu que vou me divertir com as minhas amigas, sair por aí. Você vai chorar o quanto eu chorei. E vai, traz um balde de cerveja. Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa. Até de madrugada nós vamos ouvir modão e beber. Ei, ei. E vai, traz um balde de cerveja. Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa. Mulher sofre demais, vamos beber pra esquecer. Sou sua escrava pra você mandar, me deixando em casa enquanto vai pro bar. Não mereço essa vida, chega de sofrer. Agora sou eu que vou me divertir com as minhas amigas, sair por aí. Você vai chorar o quanto eu chorei. E vai, traz um balde de cerveja. Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa. Até de madrugada nós vamos ouvir modão e beber. Ei, ei, e vai, traz um balde de cerveja. Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa. Mulher sofre demais, vamos beber pra esquecer. E vai, traz um balde de cerveja. Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa. Mulher sofre demais, vamos beber pra esquecer. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou: Valéria Barros, não mereço essa vida. A Valéria, ela fez parte durante muitos anos das Mineirinhas. Depois ela passou muitos anos também fazendo back vocal, cantando para o Guilherme e o Santiago, e agora ele inicia uma carreira solo. É uma moça de muito talento, uma moça muito bonita, gente da melhor qualidade, e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E a importância do divulgador é essa. O meu amigo Flávio Bejar mandou a música da Valéria, que eu não tinha, por intermédio do divulgador que chegou até a mim, e eu estou mostrando para o Brasil inteiro aqui. Se você é cantor, você tem um trabalho iniciando, você pode também se socorrer do Flávio Bejar, ligar para ele 61998136601, que ele vai divulgar e vai fazer você conhecido em Minas Gerais, que é a especialidade do Flavinho Bejar. No próximo bloco, Amado Batista, Taíde Alexandre, Michel Teló e Aviões do Forró. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Em 1983, eu, depois que eu lancei o Chico Rei Paraná, eu fui cuidar da minha vida, lancei o meu disco, Shot Mineiro, em 82. E aí em 83 eu fui produzir um programa de televisão do compadre Juarez Fernandes, grande comunicador lá de Brasília, na TV Capital, que hoje é TV Record. O programa O Som da Viola, que foi o programa que fez história na televisão de Brasília. E eu conheci um cantor que já estava fazendo sucesso naquela época. Ele foi lá, almoçou lá em casa e tal. E esse rapaz é um grande fenômeno, porque até hoje ele é um dos maiores artistas do Brasil, um dos mais queridos pelo povo brasileiro. Ele não para de fazer show, né? É um sucesso atrás do outro. Acho que mais do que ele, só o Roberto Carlos, né? De quem ele é muito fã. E eu vou recordar agora, eu tenho certeza que essa música faz parte da trilha sonora da vida de muita gente. Você lembra desta? Amado Batista, Princesa. Princesa,

Michel Teló e Aviões do Forró, Deixa Acontecer, pro guitarrista Wellison Carlos, meu novo amigo do Facebook. Ele não botou de onde ele é, mas também não tem a menor importância, né? Wellison, seja muito bem-vindo, um abração para você, tá bom? No próximo bloco eu tenho uma dica para você. Os 10 mandamentos da terceira idade. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do meu programa de hoje são os 10 mandamentos da terceira idade. Quando a gente é novo, na faixa dos 20, que a gente acha que pode mudar o mundo, que a vida é uma beleza, a gente não descobriu ainda o tanto que a vida é custosa, porque a gente está na asa dos pais ainda, né? Então a gente tira sarro dos mais velhos e tal, esquece que se Deus ajudar, nós vamos chegar nos 40, nos 50, nos 60, nos 70. Hoje está fácil, né, que bater nos 90, é tranquilo aí, né? Cada dia que passa, a medicina vai avançando e as pessoas vão aumentando a sua expectativa de vida. Então hoje você que já passou dos 60, que nem eu, estou com 64, eu vou trazer para você os 10 mandamentos da terceira idade para você levar a vida com mais tranquilidade, viu? Primeiro, não se aposente da vida para se tornar a praga da família, aquele velho chato, viu? Enjoado. Dois, seja independente e preserve a sua liberdade, mesmo que seja dentro de um quartinho. Seja independente. Três, mantenha o governo da sua própria carteira, do seu dinheiro. Nessa época, o velho é visto só como um provedor, né? E nego acha que pode sacar o dinheiro dele à vontade. Não. Mantenha o controle da sua carteira, viu? Porque se você ficar sem dinheiro, você está lascado. Porque velho sem dinheiro, ninguém quer não. Só os asilos mesmo, né? 4. Cultive a arte da amizade como se fosse uma planta rara, cercando os familiares e amigos de cuidados como se fossem flores. Isso é fundamental. Você mantém quem está ao seu redor feliz, né? 5. Cuide da sua aparência e seja o mais atraente possível. Por exemplo, uma barba de 2-3 dias envelhece a gente 10, 15 anos. Então, eu sempre que faço a barba, olho no espelho, eu vejo um velhão simpático lá. Então, cuide da sua aparência, viu? 6. Seja cordial com seus vizinhos. Eu, graças a Deus, tenho 2 vizinhos maravilhosos. Tem o Quirino e o compadre Carlos, lá em Brasília, né? Então, seja cordial com seus vizinhos. 7. Isso aqui é importante demais. Não se intrometa na vida dos filhos adultos. Eu, graças a Deus, nunca me meti na vida dos meus filhos. Só dou opinião quando eles pedem. Se não pedir, eu deixo eles quebrar a cara para poder aprender, né? 8. Fuja do vício mais comum na velhice. A presunção de achar que você sabe tudo. Ninguém sabe tudo, viu? 9. Os cabelos brancos não lhe dão o direito de ser enjoado, ranzinza e inconveniente. O que tem de velho chato por aí não é brincadeira, né? E 10. Não seja repetitivo contando a mesma história muitas vezes. Essa aí minha mulher reclama, diz que eu conto a mesma história. A gente esquece, né? Então tá aí, ó. Os 10 mandamentos da terceira idade para você ter um final de vida o mais feliz possível, tá bom? Os Chonados da Vida, música nova de Gino e Geno, Mulher Canhota. Gosto de mulher direita, mas não enjeito uma canhota. Eu gosto de mulher grande, gosto também de uma baixota. Gosto de mulher gordinha e me amarro numa magrela. Gosto de mulher de fato, se for sapato eu corro pro mato que nem um gato pulo a janela. Eu gosto de mulher demais, eu gosto de mulher demais, sou. Eu gosto de mulher demais, eu gosto de sentar carinho. Mas tem coisa que judia, mulher bonita igual melancia, ninguém consegue comer sozinho. Gosto de mulher morena, mulata, ruiva, escurinha e loira. Eu chamo até de my love pra ver se chove minha lavoura. Eu queria ter uma

Bob Robson, Só Quero Ficar. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, Vou Te Procurar. Eliane Samuel, Vou Te Procurar. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário de Sila Jorge, Adelina Freitas, Joelmir Mendes Ribeiro, Li Moraes, o saudoso Dino Franco, que estaria fazendo aniversário hoje se estivesse vivo, o Joel Amaral, Alessandro de Brasília, Rodrigo Faria, Sandra Caetano Barbosa, Eliane Bier, Raimundo Odair, Marlon Maier, Cidinha Assis e Marquinhos Benon. E você, que está de aniversário hoje, você não me contou, eu não estou sabendo, mas mesmo assim eu desejo a você muita paz, muita luz e principalmente, gente, muita saúde. Saúde é igual mãe, a gente só dá valor depois que perde, né? Cuida da saúde, tem hábitos saudáveis. Eu vou aqui à página 24 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, para trazer uma oração belíssima de Renato Castelo Branco. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Perdoai-me, Senhor, ter desperdiçado tantas horas de minha vida em fútil tédio, quando havia sol nos prados e brisa no oceano. Perdoai-me, Senhor, cada hora não vivida, cada minuto consumido em marasmo, cada segundo sem usufruir as bênçãos da vida.

Boni Beluco, conversa de cigana. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Biai Goiá, Poço Verde. Poço verde, velho amigo do passado, vem rever que emocionado um antigo menestrel, que pela vida vem cantando tão contente, mas que chora intimamente ao falar Coromandel. Meu poço verde, sinto agora a realidade no compasso da saudade de um amor que já perdi. Com a minha gente, vim cantando pela estrada numa longa caminhada pra chorar junto de ti. Meu poço verde, que saudade dos carinhos e de uns olhos tão verdinhos que eu amava igual a ti. Guardei comigo a pureza desse amor, não demonstro minha dor, mas também nunca esqueci. Canto que conservo na lembrança desde quando era criança e deixei Minas Gerais. Mas muita gente que te olhava com carinho já seguiu outro caminho e aqui não volta mais. Há muitos anos, no cantar das juritis, entre lágrimas sutis, um adeus te dei também. E hoje volto escondendo a verdade, com saudade da saudade que sentia de alguém. Meu poço verde, que saudade dos carinhos e de uns olhos tão verdinhos que eu amava igual a ti. Guardei comigo a pureza desse amor, não demonstro minha dor, mas também nunca esqueci. Relembrando Goiá, Biai Goiá, Poço Verde, pro meu amigo Simval Pereira, lá em Coromandel, meu conterrâneo, grande amigo do Goiá, grande amigo do Biá, e que tá sempre curtindo o nosso programa. Seu Simval, logo logo a Super 95 FM vai estar de volta aí, viu? A frase irretocável é da sabedoria popular. A dor que me machuca é a mesma que me ensina. A dor que me machuca é a mesma que me ensina. Essa é uma grande verdade. Às vezes a gente aprende muito mais com a dor do que com a alegria. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Deni Barbosa. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu programa de televisão Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão mudou de dia e mudou de horário. Passava na terça-feira às 11 horas da noite, agora é sexta-feira às 10 horas da noite. O pessoal que dorme mais cedo me agradeceu, né? Então você pode me assistir sexta-feira às 10 horas da noite. E quem não tiver tempo na sexta-feira, está em casa no domingo. Domingo passa de novo às 10 horas da noite também. E você que não tem ainda o sinal da Rede Brasil de televisão na sua cidade, são mais de 200 cidades que já tem, incluindo 22 capitais, mas você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas antenas parabólicas e também no site em tempo real, rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão, agora sexta-feira, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Deni Barbosa. Se vir em mim, eu pego.